Tan 3815. Tan 3815. Xaner 6322, torre. 6322, escuta, patrulha. 6322, já havia solicitado autorização? Afirmo, solicitei na 1219 e solicitaram para monitorar sua frequência. Gente, autorizado para Recife, conforme rota do plano de voo, nível 350. A saída será Puca, transição Aracaju. Curva esquerda após a colagem, controle 120.8, transponda 5431. Chinelo 6322, operando Recife, nível 350, rota do plano, 317, decola da 10, curva esquerda, perfil Puca, transição Aracaju. Controle 208, transponda 5431, Chinelo 6322. Pode chamar pronto, pode chamar. Parei, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Xanem 3 no 3, informação de antes. Xanem 3 no 3, acione identificação, desça via, chegada Bonf para 4.000 pés, ajuste de altímetro, 1-0, onomia, Xanem 3 no 3. Descendo a 4.000 pés, via Bonf, 1-0, onomia, Xanem 3 no 3. check e coordenação com a equipe de solo, chama o pronto táxi. Fala para o táxi, né? Então, 632. Escolheu o Xanê 6313, levando sua direita para essa formação. Quem está livre de dias, 6313? Salvador, boa noite, TAM 3305. 305, acione a identificação, proa de Bomed para interceptar a chegada a Bomed 1, peça para nível de voo 050, vista altímetro 1013. 050, 1096 no ajuste, boa no Bomed, TAM 3305, tudo bom? Uma possibilidade de voar em TAC? Temos 125 a bordo. Alterna São Gonçalo com 4 horas. Gente, autorizado o táxi, ponto de espera, pista 90, Xané 6322. Autorizado o táxi, ponto de espera, 90, 6322. Controle o Xanemia 3 no 3, está retornando a rota Proa de Selo. Alguma possibilidade de coordenar a Proa de Itap? Controle, autorizando a proa de Duna para o Xanem 6303? Mantenha a proa de Pelo, 6303. Proa de Pelo, Xanem. Xanair 6322, autorizado a decolar, que estão no 0, 130 graus, 129. Xanair 3, desce para 2000 pés, autorizado final LF, reporte localizador. Para 2000, autorizado LF, encontrará o loco do Xanair 3. 3305, vou ir direto e TAP. Direto e TAP, 3305, obrigado. Xanair 6322, decolou 58, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. 208, boa, o Xanair 6322. Salvador, boa noite, o Xanair 6322, passando o B700, na Xanair 6322, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível 350. Para o 3505, 3305, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 0 no meio. 3000 no 0 no meio, no ajuste 3305. Controle ao Xanair 6322, com possibilidade de voar direto Puca? Puca, está autorizado. Obrigado, voando Puca na presença, Xanair 6322. LF, Santo Xanair 3, autorizado final LF, chame a torre, 118, decimal 95. Corrida para o Xanair 3. Autorizado final LF, chame a torre, 118, decimal 95. IBLF, 395, Xanair 3. 305, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. 2000, remodelante estabilizado, FA 1903305. Pistona 0, 130 graus, 10 nosso. Outro pista 10, CNM 303. Salvador Tower, bom dia, American 230. America 230, Salvador Tower. Yeah, it's a final call ground for our current to Miami. We'll be ready to go in 10 minutes. Sure. Listen, Rhea, at this information, Salvador at this information. And the weight 86 clearance. Please, I don't have your flight plan. Correction, your flight level to Miami. What will be the flight level? 360 flight level to Miami, and we have information, Yankee. Roger, 360 to Miami. Stand by ATC clearance. Terminal 3-1-3, no solo 04, vive à direita, via Golf, Alfa, chame antes da Juliette. Seu portão será o 02. Para a direita, via Golf, Alfa, Juliette, para o portão 02, chamará antes da Juliette, chame antes. Xenemia 322, chama centro Recife, frequência 12545, alterne 2085, Xenemia 322. 2545-2085, Xenemia 322, boa. Boa noite. Campo 3305, autorizado, final LS, chame a torre 1895, composto. 1895, 3305, boa noite. Salvador, boa noite, 3305, X-ray 10. Então, 3305, avistado, autorizado pouso, pistão 90, 130 graus, 119. Super pouso 90, 3306. American Airlines, 230, ready to copy. Go ahead, American, 230. They're clear to Miami, according to our flight plan route. Flight level 360, after takeoff, runway 10, left turn. Momo departure, nanny transition. Skull code 5443. Salvador approach control 120.8. Alright, clear to Miami via flight plan route. And flight level 360. After takeoff from runway 10, make left turn out. Momo departure, Ninim transition. Squawk 5443. Departure frequency 120.8. That's correct. I'm ready to start and push back. Call you for push to start. Oceania 312, autorizado ingresso, posição 02. Para posição 02, tipo ingresso, Oceania 230, we are ready for pushback and engine start. Here, come ready to taxi. Call you back for taxi, American 230. Plan 3305 no solo 10, livre à direita, Delta e Alfa, chame antes da taxiway Juliette. Seu portão será o 05 do Pátio. Delta e Alfa, com a rebotante da Juliette, aguardando a 3305. Romeo da Juliette, da 3305. Portão 05, tá 3305. Portão 05, tá 3305. And 230, ready for taxi. Bishop Providence, kill rolling point runway 10, America 230. Clear to taxi, holding point 10, American 230. American 230, ready for takeoff. America 230, clear to line up and maintain. Line up and maintain 10, American 230. America 230, clear for takeoff, runway 10, 140 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 230. America 230, airborne at 20, contact Salvador Approach Control, 120 decimal 8. 120, boa noite, America 230. Boa noite. 30 out of 1000. America 9230, ready to contact on departure, climb to flight level 360 via Momo departure, Nene transmission. Okay, we'll climb to 360, America 230. Oceano M 264, controle Salvador, aciona identificação, dessa via chegada Bomed 1, para o nível de voo 050, ajusta altímetro 10 no meio. 050, 10, 16, autoriza para de Duna? Autorizado, direto do Oceano M 264. Direto do Duna então, Oceano M 224, inicialmente a 5.000 pés, 10, 16. Correto. Spice Mark and 230, any chance of going direct Momo or Coop? Clear, fly direct to Cogibo, American Line at 230. Okay, direct come through, American 230, thank you.